Vamos iniciar com a canção da minha saudade? Exatamente, você com que manda. Letra do meu compadre, aliás, letra do Vilmar Fonseca e melodia do meu compadre Isoca. Este pedacinho, que é para não alongar muito. É, porque realmente é muito comprido. E vou pedir mais uma desculpa. Há mais de um ano que eu não executo isso. Pode ser que tenha havido um truncamentozinho, mas não vão reparar. Você sabe que quem foi rei sempre é majestade. É. E, Laudelino, o complemento da canção da minha saudade é Terra Querida. Você ainda se lembra dela? Vamos procurar. Lá menor. Lá menor. Você está uma fera no violão.